maluco para de dizer, veja que a vida não é simplesmente matar e morrer da polícia. Quem sabe talvez você possa escapar, mas dos olhos de Deus é difícil esconder, vou dizer o porquê. De ponta a ponta Deus está sempre nos observando, deixando que nada de mal aconteça com a gente. Esteja ciente dos atos que praticar, passa por onde não se matar. Então escuta, o cadê Deus, eu venho tentando dizer pra você, meu irmão, não se iluda. O crime consome a vida, por isso eu te digo que fique na sua. Sobre a brisa da lua, polícia nas ruas, malditos filhos da cria do cão. Que Deus perdoe a expressão, mas é o que são. Abuso de autoridade, assassinos, covardes, não há piedade. Atiram na pura maldade, não há quem os faça parar. Somente o Senhor pode nos ajudar resolvendo o problema. A vontade que temos é de meter um tiro por cima daquele emblema. Mas sei que não vale a pena, o destino condena. E me vem na memória que tiro e sangue não traz a vitória. E se um passado sem glória. Há tempos eu vejo tristeza e medo, sangue e desespero. Pessoas vivendo o tempo inteiro com medo, garoto morrendo, agitando esse medo. Uma dose daquele veneno que mata, aniquila, levanta revolta em cada família. Independente de ser ou não da periferia, hoje eu acordei, só por um minuto, mano, eu pensei, o que será do meu filho, não sei. Não quero ver meu moleque vivendo num mundo de ilusão. Encontrar o seu corpo sem vida, caído na rua, coberto por papelão. Decepção, domingo de Páscoa, polícia e bandido nas ruas trocando balas. Outra mãe se depara com a cena bruta, última vez que ela viu seu filho com vida foi na ceia de Natal. O assassino sorria como um garotinho que teve na mão seu primeiro brinquedo. Escuta, Deus está de olho em você, parceiro. Você parceiro, escuta, o que até você venho tentando dizer pra você, meu irmão, não se iluda. O crime consome a vida, por isso eu te digo que fique na sua. Sob a luz da lua, polícia nas ruas. Escuta, o que até você venho tentando dizer pra você, meu irmão, não se iluda. O crime consome a vida, por isso eu te digo que fique na sua. Sob a luz da lua, polícia nas ruas. Veja só, a polícia levando a dor, a tristeza pra dentro de cada barraco, deixando um buraco no peito, lembrança de um crime perfeito. Eu vejo a lágrima cortar o rosto daquela senhora, que todo segundo domingo de maio se ajoelha e chora. Tem motivo pra comemorar, tem motivo para festejar, nada a fazer a não ser rezar pro filho que foi pra não mais voltar. No dia a dia da periferia, percebe-se a covardia, pois iluminando na porta anuncia, luto na cara da dona Maria. Assim segue o cotidiano, Deus criando e a polícia matando, levando ao final do estágio a vida dos meus manos. Tudo que tem que ser será, não adianta tentar escapar. Quem vive no mundo do crime está sujeito a morrer ou matar. Tudo que tem que ser será, não adianta tentar escapar. Nada que é feito aqui fica impune, mais cedo ou mais tarde a vida se resume. O castigo de Deus é o júri, por isso eu te digo, escute. Não mate, não roube, não queira fuder com a vida do mano que rala a semana inteira tentando obter alguns trocados em sua carteira. E veja você se julga o tal, pensa que sendo bandido irá levantar o troféu da moral. Se enganou, a polícia chegou e te grampeou. Falou, falou, falou. Que isso sirva de exemplo, rapaz, para os demais que ficaram pra trás. Vivendo essa vida bandida, correndo pra cima e pra baixo, tentando escapar da mirada da polícia. Você tá ligado que não compensa, então se liga. Valorize a vida, encontre uma saída antes que seja tarde demais. Para os homens da lei, eu sei, tanto faz, não quero ver você partindo. Rapaz, então escuta, o que até eu venho tentando dizer pra você, meu irmão, não se iluda. O crime consome a vida, por isso eu te digo que fique na sua. Sob a luz da lua, polícia nas ruas. Quem dera se eu acordasse um dia eu visse que tudo estava mudado. Sem jovens problemáticos, assassinos fardados, problemas diários que nos atormentam dia após dia. Te peço, Senhor, me faça o favor, traga a paz para a periferia. Violência transborda, notícias ruins se ouvem a toda hora, é foda. Quando é que tudo isso um dia vai ter fim? Meu Deus, nos diga porque tem que ser assim. Me diz aí como é possível alguém viver feliz. Responda pra mim, trabalhando somente em função do fim, pensando somente em coisas ruins. Escuta, o que até você venho tentando dizer pra você, meu irmão, não se iluda. O crime consome a vida, por isso eu te digo que fique na sua. Sob a luz da lua, polícia nas ruas. Escuta, o que até você venho tentando dizer pra você, meu irmão, não se iluda. O crime consome a vida, por isso eu te digo que fique na sua. Sob a luz da lua, polícia nas ruas.